Flex aos corações apaixonados, mais apaixonado que nunca, ao vivo. Vem com a gente. O copo começa leve, mas no fim da noite ele vai pesando. Pensamento começa ali, mas no fim da noite ele vai te buscando. E vejo tudo que aparece pela frente. Te vejo em flores, cores, bicho e gente. Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada parece com a sua. E canto em qualquer canção que ouço. Pra te lembrar não faço esforço. Vejo seu rosto no lugar de São Jorge na lua. Pra que dizer que eu te amo? Você sabe, se me quiser, até em sua mão me cabe. Te amo é pequeno diante do que eu sinto por você. Se não me quer, apague a luz, peça pra esquecer. Que dizer que eu te amo, se você sabe.